de boa. Se um dia chorar por alguém que não apareceu, não com tiro na boca. Me lembro de um amigo dizendo que pra se apaixonar, primeiro é você que tem que se gostar, se valorizar pra poder amar. Tu escuta, truta, uma merda só trombar com puta. Mas sou guerreiro e continuo na luta, gosto da gruta, não sou fruta. Eu fui crescendo, aprendendo, gostando de mim 100%. Hoje enxo a cara com a mulherada na parada, vai vendo. O monstro em si, sim, meu não, um pouco indestrutível. Eu sou latino caliente, com muito combustível. Não joga sua felicidade na mão de terceiros. O seu parceiro só quer sexo, sua mina só quer dinheiro. O babaca quer impressionar com seu carro financiado. Sem noção, mulher, acha isso bom, namora e viver trancafiado. Nada contra, mas quanto é fiel, outra pronta. Abre seus olhos pra sua história não ser triste como o Fete aponta. Pra colocar um pedaço pra dentro, qualquer chaveco furado convence. Mas bater em pó, ponta as faces, chega beijando que o bam bam bam vence. Mas tem sempre melhor que você, vai dar valor pra quem não merece pra ver. Vale a pena pegar com outro na cabeça, martelar a cena. Até que estou morno, cansei de ser seu corno. Ganhei muito amor, mas te chutei como sanduba, estou pornô. Se a saudade me mata, altas trepadas, sou ingrata. Quem mandou você ir pra cama com um psicopata? No meu coração não cabe, nem estou mal, nem diga que me ama. Todo mundo já sabe, seja original. Amor, todos dizem eu te amo. Pesadelo, olho no espelho, mas não quebro o vidro pra se cortar. Amor.